vozes dos mais nobres e elevados valores universais. Porque somos muitos, e enquanto nos mantivermos unidos, nada e nem ninguém irá jamais nos destruir.